outro lugar que eu queira estar. Só tu tens, só tu tens. Melhor amigo, meu companheiro, amado da minha alma, amado da minha alma. Oh, rabagiri, barabati, yeah. Para o filho do homem, a pérola de grande valor. Como nós te amamos. Senhor. Confio no meu pastor. Me amou primeiro. Me amou primeiro. Confio no meu Senhor. Confio no meu pastor.